Transition. Delta Oscar Kilo Lima Uniform. Transition. After Puzzle 4-4 and according to flight plan rules. Score code 5467 in Salvador, 253-119, Lisma 8. Sardinia 1901, BAU 0, departure 2-4, runway 10, departure 5-4, 6-7, departure frequency 1-1-9-6-8, and 5-6 again to departure, sample 1, dock la transition. Transition dock, Delta Oscar Kilo Lima in uniform. Yes, dog blue. Delta Oscar Kilo Lima uniform. Combo 1. 1-9-1-1. Feedback collector in 0-9-1-1. Collide for push and gate 1-1. Call you back for push, but 1 ready. Thank you. 1-1. Mike, Yankee Delta, informa, estamos nos embarcando, muito obrigado, bom dia. Ok, chega o time no Mike, Yankee Delta, bom dia. Oi, Salvador, bom dia, tá 3-8-6. 3 milhas para Índia Serra. Então, 38 no meio, bom dia. Reporte visual com a pista, ajuste no 012. Então, 38 no meio. Passa o gol número 73 com o Cortez 27 de autonomia, 146 a bordo, está alterando o galeão. Dados a ponto de espera via parte principal Taxiway Índia, reporte pronto para decolagem, gol número 73, ajuste no 012. Parte principal após a Índia, faz a ponto para gol número 73. Pista 386. 386, Felizel do Pouso, vento 240 graus, 3 nós. Felizel do Pouso, 1 nós, 0, tá 386. 38 no meio, Alfa 31, mantenha a minha frequência, Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette, portão 2, na sua frequência, bom dia, tá 38 no meio. Salvador, China 1911, Sam 11, we're ready for push on and start up. Approve the push and start up correct for taxi, China 1911. China 1911. Autorizado em área decolar na pista no zero, o vento 270 graus com 3 nós. Autorizado decolar na 1173. Contato no radar na decolagem, suba para nível de voo 360, está autorizado direto Leda. Direto Leda, subindo para o 360. 3 confirm for Argentina 1911, taxi via India and Charlie or India Bravo. 911. Approve the taxi when in the imprint taxi, maintain my frequency for takeoff. India, maintain your frequency for takeoff, N1 and N11. Taxiway India, 911. 911, clear to line up and take off whenever zero. Wind 240 degrees before knots. Yeah, for line up and take off, 911, runway 10. Três após desvio joelho por base, chama o céu para Recife, frequência 125.1 na terra, 923.8. 125, 1238, bom, 1173. Bom, 173, todos sabem por base. Então pesado, bom, 1173. Cortina 19911, and Born at 42, call over the departure 119 and decimal 80. 119 80, thank you, 1111. Departure, good morning, Argentina 1911 on Tambo 1 departure, turning right due to weather, flying direct to Tambo. 1911, radio contacting departure, cartel collection. Argentina 1911, flying set level 380, clear, set direct to Tambo. Flying 380, fly direct to Tampa, Argentina 1911. Go ahead. Please, we are going to maintain this present heading due to weather 10 more miles and then we turn left to Tambo. Roger. Argentina 1911, after deviation, fly Brazil. After deviation, fly direct to Brazil, Argentina 1911. Comandador, bom dia, vou no 561. No 561, bom dia, prepara a subida São Voo 1, no transição DOC Lovard, cópia. Ok. Já entendeu a transição DOC Lovard, olha a saída. Sierra Alfa November Vitor Oscar 1, São Voo 1. Ah, ok, São Voo 1, obrigado. Tinama 911, contact Recife Center, 15-11, iPhone number 128-128-1, correct, 125-1, iPhone number 123-8. 125-1, iPhone number 123-8, thank you, Argentina 191, hello. So. Voo no 561, cópia. Prossiga. Autorizando Galeão, nível 360. Decola da pista 28, curva à esquerda. Fecha da subida São Voo, transição Dóquilo. Após a decolagem, mantenha a proa 2.500 pés, curva à esquerda. Via rota Upper Zulu 44, seguro, Upper November 857, Monstro. Transponder 5477. Controle Salvador 119.8. Só uma dúvida, nós copiamos a informação aqui, só agora pista 10. A gente programou tudo para pista 10, aqui é 28, então, senhor. Afirma 28, o ativo agora está sendo atualizado, devido ao vento, a pista acabou de mudar. A informação curta agora é a Charlie. Tá, copiou pra 10, programamos pra 10. Então eu vou lhe cotejar aqui. Autorizado então 360, saída São Vuno com curva esquerda em sonda 28, a transição é a Doclo, Lopes Lu 44, Porto Seguro, Lopes November 857, Moslo, mantém a proa até 2500, 5477, 198. Ono 561, confirmando a transição, Doclo. Delta Lassa, Kilo Lima Uniforme. Correction, pronto para pushback, acionamento. Acionamento Gol 561, está na posição 1. Autorizado, deixa eu ir pronto para o táxi. Comandador Gon 561. Prossiga. Vai demorar um pouco que o pushback parou pela metade, porque o trator não tem força de empurrar o avião e trocar o trator. Sim. Fica bem, Ana, apenas por título de informação, é o único tráfego saindo no momento. Obrigado. Chegou no 561, 168, está alternando Guarulhos, autonomia de 3 horas e 50. Sim. Tente o voo 561, não confirma novamente, só foi possível entender 3:50. 168, OPOB, alternativa Guarulhos. Voo 561, no site autorizado via Juliette Alfa, reporte pronto no ponto de espera da Golf. Ok, Juliette Alfa para o trânsito, ponto de espera da Golf, bom sinal. Espera 28, pronto, confirmão. Plano 561, autorizando a linha aérea decolar, pista 28, vento 250 graus, 09 nós, pista molhada. Sim, decola, confirmão. Uno 561, decolado aos 12, mantenha brota 2500 pés, chame controle 118 decimal, correção, 119 decimal 8, bom voo. Ok, chamando a 198, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, com Uno 561. Ciclo A1, contato radar de decolagem, suba para nível de voo 360 após 2500 pés, autorizado direto Leda. Aqui após 2500 direto Leda, vamos ver como é. 591561. Pode voar a proa de Dogville ou Sasda para evitar formação ou Porto Seguro. Eu acho que eu estou com Recife, com 561. Tá, então a gente solicita desvio à direita, aqui estamos curvando agora para a proa 30. 751, não confirma a proa? Proa 025 inicialmente, correção 215 inicialmente por umas 30, 40 milhas. Pede do desvio com 561. Ok, obrigado. Não está autorizado, vai direto para o Porto Seguro. E o Centro Recife nos informou que as aeronaves não estão conseguindo manter o nível de voo 360 nem o 340. As aeronaves estão pedindo precisa para o nível de voo 300. Ah, ok. É devido à turbulência? Relativo. É devido à turbulência. Tá, então se puder coordenar para nós já o 300, a gente agradece. Acho aí. Olho 561, está autorizado nível de voo 300 e direto Porto Seguro. Ok, direto Porto Seguro 300, obrigado. Olho 561, chama o centro Recife, frequência no 25.1, alterna no 23.8. 251, 123, obrigado, bom dia, trabalho. Bom dia.